O Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal realizaram uma audiência pública em Alvorada de Minas para ouvir os moradores que vivem próximos à barragem de rejeitos do projeto Minas Rio. O objetivo da audiência foi coletar subsídios para a atuação dos órgãos do Estado na defesa dos direitos dessas comunidades. Na audiência foram ouvidos moradores, especialistas técnicos e autoridades responsáveis. Entre os maiores problemas relatados pelos moradores estão medo de a barragem se romper, a falta d'água e a mortandade de peixes. Eles também pedem para que sejam reassentados em um local mais seguro. Para o promotor de justiça de Conceição do Mato Dentro, Marcelo Mata Machado, houve problemas desde o licenciamento ambiental, quando a empresa responsável pelo projeto havia garantido que não haveria impactos negativos nos cursos d'água da região. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.